Estamos começando nosso 16º Dreamcast. Sim. 16º, o que quer dizer? 16 bits. 16 bits, sim, estrondoso esse podcast. Eu sou o Six e viva a revolução da Nintendo. Eu sou o Julie, sério, 16 bits, eu te amo. Eu sou o Lanzoni e escutem a vinheta. Sega! Aqui é o Frajola e eu não joguei Sonic, sabe por quê? Porque eu sou fiel a Mario. Ai, bonequinha. Isso é. Bundinha. Eu sou o maior entendista também. Ah, é outra coisa. E esquece esse negócio de Game Shark, tá? Ele quer, tá enjoado, né? Ele quer largar essa vida. E o nosso convidado especial de hoje, de novo, Power Ranger branco. O quinto elemento. Eu sou o Fuca e fiquei com pena dos 16 bits que não deram certo. Ali. E então é isso, a gente vai pros e-mails, é rapidinho e é isso aí. Vamos para mais uma leitura de e-mails. Olha que louco. E-mails e recadinhos agora, né? A gente incorporou tudo na leitura das cartinhas. É, pois é, e como houve reclamações no último cast, demoramos 20 minutos para ler e-mails, a gente vai ler só dois. Como assim? Vamos ler só dois e-mails e os recados bem rápidos, assim, para o pessoal não pular essa parte do cast. Então vamos aos recadinhos antes. Pessoal, vocês devem ter ouvido no antes, se não viram no antes, vão ouvir nesse, né? Nós temos, sim, o podcast Dreamcast e temos um programa de rádio. Sim, o Super Controle 92.5 na Viva News. Pega na região aí de Caxias do Sul, Porto Alegre, aí pega. Então você pode escutar nós toda terça-feira à noite, das 9 às 10 da noite. Isso mesmo. Basicamente um podcast pelo rádio. Pois é, a gente não pega um assunto, pega vários temas. Notícias da semana, né? É, relevantes para o mundo dos games, músicas e filmes e etc. Sempre o Six com as novidades da Gossip Girl. É a mesma coisa que o Dreamcast, todos os personagens principais. E pra quem não consegue pegar na rádio, né, www.vivanews.com.br. Também pode ser o www.leouve.com.br. É, tá aí no lado, né, o link aí no site. Isso, né, do Super Controle. É, só clica aí no bannerzinho do Super Controle. E sim, não é uma rádio de internet, é uma rádio de verdade. É de verdade, pessoal. É. Aquele cara lá no caminhão passando tá escutando nós. É, cara. Aquela mulher tricotando em casa tá escutando nós. Escutem, mandem e-mails por lá. Lá tem todas as coordenadas. Lá tem todas as coordenadas. A gente não vai misturar os dois, né? Vamos deixar um separado do outro. Isso. Brincar vai continuar, não se preocupem. Sim, quinzenal como sempre. Para o conforto de vocês. E a próxima notícia importante é ultra importante. Prêmio Podcast 2009. A gente já deu uma agulhada no outro podcast. Agora vocês podem votar. Por favor, votem. A gente sabe que o download é rude, motherfucker. É. O download tem o quê? 10 mil ouvintes? Por aí. E nós temos o quê? 500 ouvintes? Por aí. Espremendo muito, a gente tem 500. É. Sabe? Então, esses 500 é o seguinte. 500, você, 500. É. Vão na casa do namorado e votem. Na casa do pai da namorada e votem. Na casa do cachorro da namorada e votem. No amigo que vem pedir pornografia pra ti. É, no trabalho, na faculdade. Cara, votem. É. A gente quer chegar ao segundo lugar. Vocês gostam do Dreamcast? Vocês vivem falando que... Ah, porque é melhor que o Dreamcast. Ah, porque eu prefiro o canal outro. Então chegou a hora de provar, né, gurizada? Sei, cara. A gente não quer insistir, né? Mas se der certo, beleza, a gente quer um nome, chegar lá em cima. É. E o que isso ajuda pra vocês, né? Votar em nós. Primeiro, a gente não ganha nada pra fazer isso. É uma diversão, é um hobby, é divertido. A gente ganha só no rádio. Ah, é. Aqui a gente não ganha, gente. É legal. Então, cara, é o jeito, né? A gente queria votos só isso. Como a gente faz de querido pra vocês, se vocês gostam, vocês podiam fazer de querido pra nós, né? Isso aí. Só votar, é o que a gente tá pedindo. E é facilzinho, é só clicar ali no banner e tal, isso. Vai aparecer, vocês querem votar no site? Sim, daí é isso aí. É. lembrando que tem que ser pelo site, tá? Tu entra no dreamcast.com.br e clica lá no banner, tá? Não dá pra ir pelo site direto. Tem que clicar no banner, aí ele... Tem um pôster relacionado só à votação embaixo desse cast, aí vocês vão... É só clicar ali nesses banners. Isso aí. Em todos os posts tem o banner. Certo? E todos os dias, né? Lembrando que você tem podcasts de alto nível, né? Dos games. Claro, né? Claro. Tem o Downloading, que é fora. Claro. Tem nossas chapas do Shinkoio. Isso. Do For Games, do Vivar. Um abraço pra gurizada. Então vamos lá, né? Isso aí, vamos tocar pros e-mails. É isso aí. Então tá, primeiro e-mail é do Fernando Soares, né? Isso. Então, fala seres Dreamcastianos aqui. É o Fernando Soares novamente e vamos direto ao ponto. Eu não sei quem, cara. Não lembro. Acho que eu e o Lulu somos os únicos fãs de Banjo. Ah, tem vários fãs. Pois eu acho um dos melhores jogos da Rare para o Nintendo 64. Infelizmente, o Banjo Nuts and Bolts é extremamente broxante. Esse aí é o do Xbox 360. Pois é, que o Lulu falou lá, né, nos olhos que ele comprou o Xbox só pra isso e odiou o jogo. Afinal, o que eu vi com a Rare? Onde, desde o Nintendo 64 não fez mais nada interessante ou original. É, os irmãos saíram, né? É que os fundadores saíram. Os dois chapas lá que... Os caras saíram, né? Não tem mais. Os gênios ali saíram, né? Outra coisa que eu queria falar é que vocês dão valor aos seus ouvintes. Isso é muito bom da parte de vocês. O tal do Lu sempre comentava nos podcasts e daí vocês chamaram ele pra participar. Espero que um dia eu esteja aí com vocês também, hein? Claro, não, com certeza, cara. Os caras, a gente chamou o Gustavo Gutierrez já, isso, né? Isso. Que é um cara que, desde o primeiro, eu acho, o cara tá aí direto, né? Sim, isso é bom, sim. Obrigado. Com certeza, não, chamaremos. A gente não considera vocês ouvintes, a gente considera chapas. Então, aguardem, a gente vai chamar você certo, cara. Não se preocupe. Então, estou voltando do Dreamcast, já mandei minha mulher e sogra votarem também. Ele tá voltando, aí. Cara, olha só. Que mandou exemplo. A mulher e a sogra votarem. Então, é isso aí. Então, tá, ele fala isso aí, um abraço. Então, um abraço, Fernando. E mais um e-mail, né? A gente não vai ler todos, como eu falei, vamos selecionar agora. São muitos, são pra ficar muito curtinho, são milhares. Então, o próximo é do nosso chapa, Alex Alves. Ele manda um abraço, diz que curtiu o que a gente falou dele no último e-mail, mas é que a gente falou, né, cara? Vocês são nossos chapas, né? Isso aí, cara. Vocês que tem que dizer como é que é o Dreamcast, a gente faz pra você. E aí ele comenta, né, que viu o vídeo do Resident Evil 3.5, e ele disse que gosta muito do 4, mas essa ideia de ser assustador com fantasmas e tal até é boa. Eu também achei legal. Mas assim, é, 3.5 e deu o que falar, né, um monte de e-mails reclamando, ou pois não, desse jogo aí, legal. Eu não gostei, enfim. Não, eu acho que o pessoal só ia ficar muito irritado, mais que o 4, por causa que não tem zumbi. Aí ele cita uma continuação que ele recomenda, que é o Mega Man X8, que ele acha perfeito. É boa. Esse eu não joguei ainda, tá na minha lista. Foda. E ele, como um grande fã de Kingdom Hearts, o 2, ele também sugere que é muito bom. Apesar do 1 ser bom também com as limitações e tal, mas ele dica de continuação o 2. Pior, uma continuação que melhorou muito foi o 2 mesmo, que já era bom. Kingdom Hearts é excelente. Ele disse que tá dando um jeito lá de ouvir nós na rádio em Porto Alegre, mas não pega muito bem, mas ele pode ouvir pela net. Então fica a dica. Pois é, fica a dica, né? De novo, www.vivanews.com.br. Isso aí, você pode escutar por aí. E outro, ele disse que está rumo ao primeiro lugar no primeiro podcast 2009. Oh, rumo ao lugar, cara. Se nós conseguir, tá louca, né? Segundo, a gente tá feliz. Terceiro também. Mas votem, né? Mas votem. Alex, chapa, tu. Pega todos os teus amigos, todos os lugares que tu pode ir e vota. Vai na Lan House, dá uma bala de menta a cada um. E vota. A gente tá contando contigo, chapa. Então foram esses e-mails, os recados. E agora a gente tem que ir pra rádio. Então mandem. Mandem e-mails, mandem recados. Suas opiniões. 16 bits, né? 16 bits. Sim. Chegando aí. É. Bomba. Bom, bem, esse aí é violento, que é pra comemorar, é um presente pra você. 16. Outra coisa, deixa eu lembrar, Six. Comunidade no Orkut, por favor, entrem lá. Deem sua sugestão de assunto. Pois é, a gente tá meio... Citem as frases que vocês gostam. A gente tem várias. O Alex Alves falou de RPGs de Play 1, é uma boa. Então a gente chama ele. Vamos ver. E também as frases clássicas lá, e outra no Play Fire também lá. Pra vocês acompanharem o que a gente tá jogando. Que a gente viu. Cara, eu tô jogando Silent Hill 5, acho que no Play Fire faz um mês. Não, eu atualizo bem. Eu virei o New Super Mario Bros, botei lá. Entendeu? Tá. A gente se fala no 17º. Fica agora com 16 bits. É isso aí, Então, o teletransporte. Voltamos dos e-mails e 16 bits, né? A gente pode começar essa história de 16 bits ainda lá no começo. 16 bits é o quê? A segunda, a terceira geração dos games? Quarta. Por que a quarta? Porque teve três antes. E quais são as três antes? 8 bits. E a segunda? É o Atari. 4. E a primeira? E a primeira são primeiro de madeira. De madeira que eu tive. É isso aí. Eu disse. Que era um pontinho que tu rebatia pro outro. E muito telejogo. Isso. Telejogo. Mas para muitos é a segunda, né? Porque a maioria aqui, como nós, começou nela, né? Na segunda. É. Na 16 bits, né? Era 16 bits. É verdade. Porque antes era meio jogos de pontos, né? Uma tela e tal. Mas 8 bits também foi famoso. Mas então, a gente queria começar os 16 bits falando sobre os 16 bits bizarros, os que não deram certo. É. Vocês sabem que os clássicos são o Super NES, por favor, Nintendo, obrigado, Jesus. E Mega Drive, né? Como nós chamava na época. Com Merda Drive, claro. Merda Drive é tua bunda, ô seu merda! Apoiada, Júlio. Minha boca é chupadora de pau, mole. Isso aí, a boca é chupadora de pau, mole. Chupa, chupa e faz direito. E a série que nem chupa os pau. Vai chupar o Mario lá, que vai comer a princesa. Não, agora eu vou chupar. Deixa. Vocês não deram essa calma depois. Eu sou ele que come o quê? Não, vocês não deram as amores. Ele, o Vector, O nome do jacaré masculino é Vector. Meu Deus. Obrigado. Enfim. Mas então, quais são os outros? Por favor, Fuca. Pois é, eu fiz uma pesquisa em relação a isso e eu sabia só de um console. Neo Geo. Eu conhecia o Neo Geo. Ah. Mas aí na pesquisa eu descobri mais dois. TurboGrafx 16. Clássico. Que era um Super Nintendo isso aí. Calma, Frajola. Frajola, por favor, não se intrometa. E o CDI da Philips. Nossa! Zelda! Olha! Tinha Zelda esse jogo, esse videogame. Tinha a primeira Zelda. Parte negra da Nintendo. Tá, TurboGrafx, no Japão, onde ele saiu inicialmente, é conhecido como PC Engine. TurboGrafx 87. 87, antes. A NEC, que é uma empresa famosa de APA, uniu forças com a Hudson Soft. Quem não conhece a Hudson Soft? Hudson Soft, inventou Homem-Bomba. Bomberman. Homem-Bomba, Homem-Bombinho. Addison! Aquele jogo fofinho que explodia as pessoas, tá? E é bom. E aí eles inventaram o PC Engine no Japa, que depois nos Estados Unidos saiu com o nome TurboGrafx 16. Só que o título 16 bits para esse videogame é enganador. Como assim? O que? Por quê? Porque na verdade o processador dele é de 8 bits. Apenas a unidade responsável pelos gráficos era de 16 bits. É que algo, um Pentium 3 com uma placa nova. Algo semelhante com o Dreamcast. Que eles são dois processadores e diz que é 128 bits, mas isso, não é 64. Olha, esse processador de 16 bits era chamado de PPU, Picture Processing Unit. Só que a evolução é que era em CD-ROM as coisas. Oh, 87. Imagine vocês 87 CD-ROM. CD-ROM. Vozes e animações em CD, velho. Só parecia só foi visto depois no PlayStation isso. É isso aí. Bom, foram feitos 94 jogos. Credo, só? É. Nenhum. Ah, tipo, não tinha jogo famoso. Bomberman não nasceu aí? Assim, ó. Ele saiu nos Estados Unidos com o valor de $400, arredondando. Tava, dava $399,99. Era caro, né? Essas coisas. Na época era. Calma, vocês não viram o preço do Neo Geo quando ele saiu. Isso, calma, isso é, calma. Calma. Tá? Só que não vinha nenhum jogo junto. Que os jogos iniciais do TurboGrafx foram um jogo chamado Monster Lair. Loki. Com outro nome, Wonder Boy 3 Monster Lair. E o jogo Fighting Street, conhecido como Street Fighter. Oh, boca! Street Fighter 1. Aí o PC Engine TurboGrafx 16, ele foi se evoluindo, assim, ele teve várias. Vamos deixar claro que esses jogos aí não fizeram pouco, quase nenhum sucesso, né? Não, saiu com um jogo cagado, né? Só pra... eram jogos de arcade, fliperama, ou eram só... Claro que o Street Fighter saiu em máquina, tinha arcade também, essa versão TurboGrafx, né? Aí depois ele teve umas variações, que ele foi melhorando aos tempos, quando ele também utilizou um cartão de memória, que, tipo, ele permitia mais memória pro videogame, aí aumentava a capacidade do videogame. Sim, aí ele teve umas variações, ele foi, então. Tipo, deixa eu achar o nome dos troços aqui, teve um PC Engine Duo, com leitor de CD-ROM, melhor. Aí ele chegou num estágio que ele concorria junto com Nintendo e Sega, tá? Aí ele lançou a última versão dele, deixa eu achar o nome dele aqui, que é o TG-16. Só que aí não fizeram jogos, porque tipo, o TurboGrafx tava com uma presença boa no mercado, eles tinham evoluído mais. Apesar de poucos jogos, tipo, ele era o videogame mais potente que existia na época. Madonna, quem era bundinha queria. Tá. Os concorrentes da época dele eram o Master System e a Nintendo. O Nezinho, o Nintendinho, sabe? Só que aí eles desenvolveram, eles lançaram cartuchos, umas versões pra ficar mais potente o jogo, só que eles lançaram 5, 6 jogos só pra época. Ele é como se fosse, ele não é 8 bits, ele é 16. ele é 16 graficamente, porque sim, o processador é de 8 bits. Ele é como se fosse o Dreamcast, então, né? Isso. Naquela época, saiu entre o final do Play 1, assim, né? E o início do Play 2, saiu entre gerações. Isso. E daí se foca, claro, o Dreamcast, 128. Mesma coisa, o TurboGrafx. Não é 8, é 16. É. E poucos jogos, mesmo esquema. Mas Fuca, por favor, Fuca. Como é que eram os jogos, os gráficos? Eram legais, assim, nível Super NES, nível Mega? Como é que era? Cara, eu... Tu não chegou a ver. Não cheguei a ver. Eu vi por emulação mesmo. Eu acho que o grande avanço dele foi nas animações mesmo. É, acho que sim, né? Porque o gráfico em si... Ele é não... que o som dele era diferente. Isso. As músicas eram boas, não era música era de CD, MIDI. Era CD, na verdade. Não era música de MIDI, saca? Era música sim. digital, né? Mas uma coisa que desanimou o pessoal foi que o pessoal descobriu que ele não era 16 bits, de verdade. Ele enganava só na parte gráfica. Safadinho. Aí assim, tipo, a última tacada da NEC foi criar uma empresa chamada TTI, que aí eles desenvolveram uma placa que aguentava, era um cartão, né? O Arcade Card. Que ele aguentava jogos de arcade, tipo Street Fighter 2, Art of Fighting, Fatal Fury Special, Madonna, essas coisas assim, sabe? Tipo, jogos da Neo Geo ele aguentava também. Versões arcade de jogos da Neo Geo, sabe? Só que aí acabou exatamente por isso, porque o pessoal não resolveu investir, sabe? Os jogos principais, tu sabe? Tá, assim, quais são? Os que venderam, se alguma cara, coisa. Eu vi essa lista de 94 jogos. Não, nenhum assim nenhum. Chamou. Calma. Até vou dedicar o primeiro link que vai estar no post. Ali. Colocar o videozinho, Snatcher e Fighters Street. Eu sei que é Kojimão, né? Esses jogos do Kojima, a gente diz, ah, foi o Kojima que fez hoje, tá, mas naquela época não. É, naquela época ele não tinha nome, né? Tinha nome nenhum, sabe? Hoje, esses jogos valem alguma coisa porque ele inventou o Metal Gear, senão ninguém ia lembrar dele, essa é a verdade, sabe? E aqui no nosso país, nem o TurboGrafx, nem o Turbo Duo foram lançados oficialmente. Não tinha nada? Não tinha, mas tu conseguia achar eles em locadoras e algumas lojas, o pessoal trazia de fora, sabe? Como tudo nesse país. Agora, eu lembro que esse videogame eu vi nas revistas. A TurboGrafx 16, assim, que tu olhava a foto do videogame e tu dizia, isso aqui deve ser fogo. A minha TV não funciona, vai queimar a TV. Mas a gente nem sabia que o jogo tinha. Pai, mãe do Julie, né? Só lembrando. Eu não sei se foi pra esse videogame aqui, mas acho que tinha um Castlevania, se não me engano, pra esse TurboGrafx. O TurboGrafx, ele é tri... Tinha o Castlevania e ele graficamente era legal, saca? Eu lembro de imagens e tal, mas... Esse videogame é tri nostálgico. Quem teve, assim, guarda uma lembrança muito boa, assim. Tu vê na internet, pode pesquisar e tal. Emulador tem direto pra tudo. Enfim, daí, no final, a Hudson virou a Hudson, que é hoje, fazendo só games, né? É, isso aí. Bloody Roar. E a outra... Yannick. Yannick é nada? Yannick ainda existe. Isso, ela é uma empresa grande. É que ele existe no Japão. Eletrônicos japoneses. No Japão era PC Engine. E nos Estados Unidos, TurboGrafx. E na Europa também, né? TurboGrafx. Quem teve, por favor, nos avise. Salva porque... de palmas, né? É isso aí. É raridade. Isso aí vai pra nossa lista, hein, Frajola, de colecionar aí. Eu já busquei no Mercado Livre, mas o preço é um absurdo. Quanto tá o preço aqui, Frajola? Olha, o mais barato eu achei por R$700. O quê? Nossa! É raro de achar? É raro, né? É que a gente não sabe muito, mas ele deve ter muitos jogos bons, só que a gente não conhece por nome, porque, tipo, eles não investiram em grandes séries, por isso que ele não ganhou popularidade, saca? Enquanto, tipo, a Nintendo tinha o Mario, e aí depois veio os arcades. O TurboGrafx não ficou conhecido por causa disso. Neo Geo foi um sistema de jogos criados para arcade e consoles lançados em 90 pela SNK. 90, tá. Só que, tipo, eles tinham o hardware que era muito foda. Que foi lançado só depois do Mega Drive, hein? Só gente foda conseguia fazer jogo bom pro Neo Geo, sabe? Só que o problema do Neo Geo é que como ele tinha gráficos avançados pra época, tinha bastante colorido e tal, e exigia bastante das pessoas pra fazerem, ele era muito caro. Os cartuchos da SNK não cabia 330 megabits, sabe? Só que tu divide por 8 dá o que é... memória de CD. É, eles tinham aquela Max 33 Mega Pro Gear, um trilogo que eles desenvolveram lá, sabe? Mas por que era difícil? Assim, ó, pra compensar, tipo, o pessoal fazer jogos que usassem todo o poder do Neo Geo e tal, o console custava, pasmem, $650. Credo! Sim, 400 antes era caro, imagina este que é muito mais caro. Muito mais caro. Tá? E cada cartucho custava $200, caiu o preço do Genesis. Play 3, cara, ouvi falar. Olha, Deus. O Play 3 tá o quê? $300? Não, 200? Hoje sim. E o cara reclama, né? Pois é, então imagine $650 e um jogo $200, que era bem diferente, as coisas eram mais difíceis. E eles tinham um troço tudo inovador, assim, que eles tinham um sistema de memory card que permitia que se guardasse os recordes e estados do jogo, sendo compatível com muitos arcades também nos Estados Unidos. Ah, é verdade, sim. Então, tipo, tu conseguia passar os teus códigos pra arcade, esse tipo de coisa. Tu abria o personagem no teu videogame. O lance do Neo Geo é que tu jogava o flipper em casa. Coisa que eu falei antes, exatamente. Que era muito foda, que era muito além da realidade, sabe? Exatamente. As comparações de preços ali, saiu uma época na EGM do preço que era alto do Play 3. Fizeram a comparação entre a época, o Neo Geo era quase o dobro mais caro que o Play 3. Sim. Só que a versão arcade ser compatível com cartão de memória, nós não tivemos no Brasil, que as máquinas não vieram com isso pra cá. É, eles retiraram por custos. E fez sucesso, né, o Geo? Cara, assim, ó, eles... Só pra vocês terem uma ideia, olha os jogos. Séries Metal Slug, Fatal Fury, King of Fighters e Samurai Shodown. Não, sem falar outros jogos que a Neo Geo fazia, que não chegam a ser grandes nomes hoje em dia, mas na época eram muito bons. Tipo... Vou citar o Super Sidekicks, que é de futebol. Ai, que antes do International era a melhor coisa que existia no mundo de futebol. Só a SNK produzia jogos ou que outras produtoras contribuíam? Cara, pelo que eu li aqui, era só a SNK que fazia os jogos dela. Isso nessa era 16 bits, né? 16 bits. Porque isso. Depois aí mudou o esquema. Sim, aí tipo, ela fazia jogos pra outros consoles, inclusive, tipo, o TurboGrafx também tinha jogos da SNK. Assim. Era foda, licenciados, né? Tem um tal do jogo Pulsar. Já ouvi falar. É, foi criado pela SNK, mas não é a SNK, é subdivisão. Ela pagava uma outra subdivisão. Fazer e colocava o nome SNK em cima. E botava a SNK em cima. Era pois é, né? Que foda é SNK. Outra série da SNK, o Sonic Wings. Tá assim, ó, tipo, mais informações interessantes. Não, a gente sabe sim, que a placa do Neo Geo durou até 99, 2001, né? O último saiu jogo, King of Fighters 2003. O último jogo saiu em 2004 e foi o Samurai Shodown 5 Special. Que é a mesma placa feita em 90, não mudaram nada. Não mudaram nada. Não, é o mesmo jogo que saiu pra Play 2, né? É o mesmo jogo que saiu pra Play 2. Em cartucho. Ele só não é tão velho quanto o Atari, que durou de 77 a 92, sabe? Ô, louco! É que hoje em dia os videogames, eles vão, tipo, eles já criam novos e aí já faz mais outro videogame e vai evoluindo, saca? Mas aqui antigamente... Tudo em nome do mercado, né? De dinheiro. Véio. É, mas é isso aí, sabe? Curiosidades do Neo Geo, por favor. Pois é, isso aqui eu achei interessante. O Frajola, que entende mais de hardware de consoles, pode nos mostrar isso. Então, Frajola, tipo, expert em hardware. Tudo que é duro, ele saca. A versão arcade era compatível com cartão de memória, que era um recurso não disponibilizado aqui no Brasil. Sim. E quando utilizada, permitia ao jogador continuar o jogo em outra máquina ou até mesmo no aparelho doméstico. Olha ali, não, tu jogava em casa, abria os teus personagens, tu levava o cartão, botava na máquina e tu jogava com aquele lá que tu abriu. Ou tu podia dizer, vamos ali no flipper que eu vou te mostrar a fase que eu cheguei. Opa. E os recordes, né? O principal de tudo era os recordes. Ó, consegui um milhão de pontos. Esse lance de fliperama, o que importava era isso, né? Os recordes. É verdade. Isso aí não tem mais, cara. Eu lembro que nós chegava assim, na máquina tinha lá o Everton em primeiro, né? No King of Fighters, isso. Assim. E não sei o que, e tinha o G em segundo, assim. Aí quando alguém chegava lá e passava, assim, era praticamente como, sei lá, né? Cantar a mãe do cara. Cara, assim, é meio aí, insulto supremo. As máquinas de arcade eram os Neo Geo MVS, que chamava. Isso mesmo. Isso. Que a versão doméstica tinha os mesmos controles do arcade, era igual. Sabe? Ah, isso aí que eu ia esperar tu citar. Lembrando que os controles do Neo Geo eram controle da arcade, a alavanquinha, seis botão, trimassa. Era igual da máquina. E esse sistema de cartão de memória que tu podia continuar no arcade, mostrar os recordes, só foi copiado depois pela chegada de um sistema chamado Sega Naomi. Isso aí. Veio ao Brasil, não? O Neo Geo? O Neo Geo e os arcades. Não, o arcade. O videogame veio, o videogame não veio. E não tinha opção desse cartão de memória, sabe? Não, mas pera aí. Sério? Eu vi o videogame pra vender seguido. E era Neo Geo, não era outras empresas. Verdade. Eu lembro disso nas revistas. O irmão do Totti tinha o Neo Geo CD que ele comprou da revista, que era R$600. Ah, sabe? Mas eu também compro o Play 3 da revista não, e Play 3 não tem no Brasil. Neo Geo que vendia. Não, tu tem que olhar atrás se tiver lá fabricado, montado. Não tinha, eu lembro montado. Que era Neo Geo, acho que tá. Neo Geo aí que tá. Fica a dúvida, então. Fica a dúvida. Que eu saiba, ele não foi lançado. E os arcades vinham em português, né, vários jogos, né? É verdade. umas traduções meio porcas, mas vinham, né? Cara, eu acho que só os últimos jogos do Neo Geo aí, os de 2000 pra cá e tal, 98 pra cá, assim, que não tinha português. Porque o resto, todos. Todos, né? Vinham. Todos. Né? Os muito antigos, tá, também não, mas assim, Metal Slug tinha. E outra coisa, assim, tipo, que os cartuchos, como eu falei antes, eles eram foda, porque eles aguentavam 33 megabits, e depois eles conseguiram evoluir com uma técnica chamada de paginamento de memória, que de 330 pulava pra 716 megabits cada cartucho. Então, tipo, era um processamento muito foda, sabe? Tu vê as cores, tu vê, sim, aquela coisa. Sim, eles são muito colorida, movimentação. Na época, 90, o Metal Slug compara com, sei lá, o Streets of Rage 1. O problema de tudo isso é que ele se tornava extremamente caro, por isso que ele não vingou, sabe? Porque cada jogo era o preço de um Mega Drive, sabe? A vantagem dele é por causa da memória RAM dele. Ele tinha bastante memória RAM. Pra época era muita coisa. Vamos citar aqui potência dos gráficos, só vou citar um nome, só vou. Um nomezinho bem curto, Garou. Ah, é, o Garou saiu pra isso aí. O Garou funcionava. Então, um beijo. Vamos então, agora que Fuca. Profeu com tristeza, né? Porque foi a primeira parte deprimente, né, cara? Videogames que só deram errado, quem tem é feliz ou não, mas bom, enfim. Pois é. E então a gente volta falando do quê? Por ordem, né? Por ordem de coisas boas. Opa, opa! Genesis Dust, Nintendo. Mega Drive. Mega Drive. Sega! Cara, o Mega Drive foi uma resposta ao mal Master System. Por quê? Sim. Vamos citar aqui. A gente não vai relembrar todo o NES, todo o Master. Sim. Mas a gente sabe que a primeira batalha entre Sega e Nintendo foi NES e Master, né? Geração 8-bits. E a Sega era famosa por quê? Pelos arcades, pelo fliperama, Altered Beast, o Strider. O Monaco GP, Hang-On, Outrun. Outrun, Virtua Fighter. Afterburner. Crazy, velho. E tinha adaptações desses jogos pra Master, mas não era a sim, mesma coisa, né? A graça era essa na época. A época, fliperama era o auge. Por isso que o TurboGrafx aí conseguiu uns jogos de flipper. E o Neo Geo, né? Puro arcade, né? Cara, Neo Geo puro fliperama. Puro, e então, a Sega, pra competir com o Nintendinho, fez o quê? Bom, já que o pessoal vive jogando arcade no Japão, né? Que ainda é moda hoje. É, eles lançaram o Master pra competir. Só que a Master foi água abaixo. Master fez sucesso em alguns países da Europa. No Brasil fez sucesso. Na América do Sul, basicamente. Né? Pois é, por causa do Tectoy, toda aquela propaganda. Mas a gente não vai entrar em detalhes com isso. Mas é, o Master, só pra citar, porque o Master foi uma piada lá fora. É verdade. Aqui é, e como é, o Master foi feito para emular o fliperama. Como assim, 8-bits emular um fliperama, né? Então, resumindo, a Nintendo ganhou a primeira geração ali, a primeira não, seria a terceira, mas enfim. Ganhou com o NES. O NES era que nem o Wii hoje, todo mundo tinha. De cada três casas, uma tinha o NES. Então a Sega pensou, bom, já que a gente tá perdendo, vamos fazer o seguinte. Eles lançaram 16-bits. Vamos botar fogo nessa merda. A Service Games da época pensou no quê? Vamos botar fogo nessa merda e vamos lançar melhor, né, os jogos. Deixa eu jogar gasolina aqui, né? Já que só o NES, vamos lançar o melhor. Por isso que saiu antes do Super Nintendo. Eles queriam abocanhar esse mercado novo que estava chegando. Daí, claro, muitos jogos bons. Entendo? Enfim, vamos começar por especificações do Mega Drive. 30 de outubro de 88 lançado no Japão, um ano depois nos Estados Unidos e na Europa, final dos anos... Pois é, foi 90. O segundo, né, basicamente, porque o Neo Geo veio de 90, né? Neo Geo de 90. E o TurboGrafx foi de 87. Mas o problema do TurboGrafx é aquela coisa dele ser o processador, na verdade, ser de 8. Sim, mas né? Vamos citar comercialmente. Sim, comercialmente ele foi o primeiro e a Sega o segundo. Assim, a CPU dele era feita pela Motorola. Que? Sim. Motorola 68000. Ele continha o melhor chip de som comparado entre Super NES, o TurboGrafx e a Nintendo, no caso, né? É o primeiro videogame com internet, que tinha a famosa SegaNet. A SegaNet, Sega Channel, enfim. Qual era o preço dele nos Estados Unidos, na Japão e no Brasil? $200. Ele foi lançado no Brasil pela Tectoy. Qual é o preço que tu tem? Alguma ideia, mais ou menos? Aqui, acho que era em torno de... uns 500 pila, né, eu acho. Por aí, é que era em cruzados, né? Então, Cruzeiro real. É, daria Cruzeiro uns real. 500 pila. Era assim... Cruzeiro real, né? Era coisa pra pedir de Natal, sabe? Porque no Natal tu pedia coisas muito caras. Então, sim, é verdade. Pedia coisas caras. Era um videogame que possuía muitos acessórios e uma diversidade de jogos imensa, sugados no arcade, no caso. É, né? O que a gente falou, né? O Master sugou do arcade, a Sega e o Mega Drive quer fazer a mesma coisa, né? Tirar o mercado NES com arcades, porque, como o Júlio disse, arcades, a época era o... Oh. Pra vocês terem noção, novamente, vamos com... Me ajudem, eu acho que eu vou falar certo. O que em casa tu jogava era um Play 1 e o arcade era Play 3, assim, de emoção da coisa. Era isso, sabe? Era na época era bem isso. Tipo, era a emoção do jogo. Não, mas o lance arcade. Assim, tu sabia que chegou um jogo novo de arcade, vai ser, por exemplo, vamos citar, o Metal Slug novo. Tu sabe que é melhor que aquele Nintendinho, claro. Aquele Master. Que tu... Sim, sim, é verdade. Quando eu vi o Street Fighter Alpha em arcade, eu chorei. Tipo, o meu sonho era ter uma máquina daquela lá na minha casa. Ou que o Instinct, por exemplo. É. Pois é, vários. Tá, enfim, por favor, é claro. Por curiosidade, o origem do nome Mega Drive foi assim, ele era conhecido como MK-1601. Porém, o chefão da SEGA, o Hayao Nakayama, disse assim, mas que nome bosta. Eu vou dar o nome Mega de superioridade e Drive de velocidade. Super NES, quem? Olha o nome, né? Tá, e no Japão pegou esse nome. Porém, nos Estados Unidos, o Mega Drive já tinha este nome registrado. Então eles pensaram... Que era que tinha registrado o Mega Drive? Era outra... Ah, eu não... Era uma empresa de entrega de pizza. Não, mas era um negócio assim, era um negócio meio estúpido. Que tipo um era console. Enfim. Não, não era videogame. E daí nos Estados Unidos, eles se inspiraram na Bíblia. Gênesis. Oh, que recomeçaria a vida dos videogames. Uma coisa que eu não entendi, Mega Drive 1, 2, Genesis 2, como é que é isso aí? Tá, eu vou explicar assim, ó. A primeira versão do Mega Drive, ela tinha suporte, tinha o controle de fone de ouvido, de volume. Ah, tinha o suporte para todos os acessórios do Mega Drive, no caso, o 32X, o Mega CD e afins, né? E essa versão foi vinha junto com o Sonic 1 e algumas com Altered Beast. Foi o meu não, caso. Não. A primeira versão do Mega não vinha com Sonic. Sonic foi não, feito o cartucho. Depois, né? Sonic foi feito depois, saca? Não, a primeira Altered Beast e as últimas versões do Mega 1 beleza. Vinham com o Sonic 1. A segunda versão, que saiu um pouco depois do... Na época do Sonic 1, no caso, um mês depois, essa versão não suportava o acessório de retrocompatibilidade do Master System. Quer dizer, que bosta, né? Pelo amor. Isso aí era tri. Eu lembro que na época era muito tri, que tinha um negócio que funcionava o Master. Sim, jogava, eu tenho isso. Ah, e detalhe, nessa segunda versão foi a época que lançaram o Super NES. E daí, a SEGA baixou o preço, caiu pra $150, e por isso que também não vinha essa retrocompatibilidade com o Master System, corte de gastos. E a terceira versão, a mais fudidinha, não suportava o 32X, nem o Mega CD, e foi lançado nos Estados Unidos e no Brasil em meados de 93, 94. Esse é o Mega Drive 3 ou... Esse eu tive. Dá pra comparar ele com o PlayStation Slim, né, o PS1. Eu não sabia disso aí, que não era compatível com o 32X, essas coisas. Foi lançado no Brasil por quem? Tectoy? Pela Tectoy. A Tectoy até hoje, cara... A SEGA deve amar, né, a Tectoy. Eu chupo com certeza, com certeza. Porque ela vendeu o Master, muito. Vende até hoje. Vendeu o Mega, vende até hoje. Vende até hoje, Lojas Colombo, ouvi falar. Lojas Colombo vende o Mega Drive 3 com milhares de jogos na memória. Pois é verdade. Vocês lembram? As versões novas. É, aí que tá. O Mega Drive é lançado até hoje no Brasil. Isso é verdade. Tanto que em novembro vai ter o Mega Drive versão não sei o quê. Guitar Idol. Que vai ter Guitar Idol. E vai ter 80 e poucos jogos na memória. Não, e o que eu me surpreendi, tu me mandou o vídeo do YouTube, fica muito boa as músicas. Sim, por ser Mega legal. Drive, né? E outra coisa, né? Foi o único que teve um Mega Drive Pocket, aquele Mega Drive... Sim, chupa Nintendo. A SEGA lançou um portátil que você colocava o cartucho do Mega Drive e saía jogando por aí, chamado SEGA Nomad. Game Boy, ouvi falar. Opa! Chutou agora. Quem não, vive é que... até hoje, Mega... Game Boy, ouvi falar. É que, por favor, né? Game Boy reinou, né? Praticamente. Não, não quer comparar isso aí com outra coisa. Tá, segue o baile. Continua. Enfim, ele tinha uma tela de LCD, bonitinha, normal, com todas as teclas do controle de 6 botões do Mega Drive. Ah. E tu colocava o cartucho em cima. Basicamente, um Game Boy, no caso. Só que era 16 bits, né? Com o gráfico cores. Mega Drive. Coisa que o Game Boy, tudo bem, ele foi o primeiro portátil, mas ele era com uma merda de videogame. Merda. Uma merda. Uma merda. Mas em que ano saiu esse lance aí da SEGA Nomad, o Mega Drive Nomad? SEGA Nomad... Isso aí em 96, por aí? Por aí. 95, 96. Já tinha Saturno, aí ninguém mais queria saber. Por isso que foi meio whatever, né? E era então... um puto de um aparelho caro. Era muito caro. E a pilha que comia. Isso é verdade. Tem os seus problemas. Mas tanto que não vingou, né? Não vingou. Só no Brasil que vinga com o Guitar Idol e o Mega Drive versão 50. A Sega ainda ganha. Podemos nos fale sobre a diferença entre o Mega Drive e o Genesis. Os cartuchos eram diferentes. Cartucho era diferente, no caso. Não cabia no outro, né? Não cabia. Não, depende. Não cabia. Não, os pinos eram diferentes, o esquema. O encaixe era diferente. O encaixe era diferente. Pode ver os originais, acho que os mais redondinhos, se não me engano, eram os do Genesis. Só no 3 que mudou esse esquema, né? Mudou, no 3, né? Ia qualquer um, que eu sei. Tenho uma história pra contar pra vocês. Flashback do Loft. Então, 95, o Grêmio campeão da Libertadores, meu pai... calma! É o motivo, meu pai foi ao Japão, assistir o Grêmio. Assistir a final, hein? Assistir a final contra o Ajax. E eu disse, pai, você vai à terra do videogame, traga-me fitas. E depois, não, meu filho. E na volta, então, ele me trouxe dois jogos, NBA, não sei o que lá, e um jogo de caminhão engraçado. Só aí eu disse assim, pai, porque aqui os jogos eram caros, vocês lembram, né? Eu digo, pai, onde você achou? Ele ria, diz assim, filho, eu achei os jogos em balaio. Era em balaio, porque lá a Mega Drive já tava nos últimos, saca? Ele pagou, acho que $3 cada fita, e os encaixes eram diferentes. Porque o encaixe, que é aquele que ele é, tipo, ele tem uma ponta e é redondinho de um lado, era o americano. E o japonês, ele era todo redondo com buraquinhos, assim, do lado. Alguém já viu do 64, ele é todo redondo, o japonês. É, tipo... E o americano, ele tem um trocinho quadradinho. Pra tu botar a fita... Tu tem que pegar uma serinha e cortar isso. Um quadrinho. Aí, acho que é a mesma coisa. Aí, como eu fiz pra funcionar no meu, o meu pai pegou uma esmerilhadeira e gastou o plástico do lado pra poder encaixar no meu Mega Drive. Um dos jogos funcionou, o outro encaixou, leu, só que o Mega não deixava ler porque só podia ser lido na versão japonesa. Este é NBA Jam. Então não é diferença, não é nos pinos, é só no encaixe do plástico. Era só o encaixe do plástico. Os pinos não interessam. Sendo que um dos jogos, o Mega não liberou dizendo que era só na versão japonesa. E o outro funcionou. Aparece uma mensagem, né? Acessórios do Mega Drive. O passado é agora. O passado é agora. É só esse vídeo, né? Link no post. Mas vou dar uma pincelada nos acessórios, os principais. Pincelada. Primeiro, Lethal Enforcers. A pistola. Tinha a pistola. Tu que curte. E não tinha o óculos 3D que nem o Master? Tinha o óculos 3D. Só que o que eu anotei aqui é mais polêmico. Ah, alguma que coisa. Isso? Primeiro. Primeiro. As lançadas fora. Para vocês que estão emocionados com o projeto Natal, o dildo da Sony ou Nintendo Wii, tomem Activator. O que que era o Activator? Era um círculo que você colocava no chão e cada movimento simulava para o jogo, ou seja, era o projeto Natal do Mega Drive passado. Não funcionava direito. Que não funcionava? Calma, tu jogava Sonic nisso aí? Ficava pulando e... Não, ele tinha, vamos dizer, 16 direções e ele representava cada um botão. Então, quando tu chutava pra frente e passava a mão pra frente... Desse remote eu me falar. E não funcionava muito mal. Eu vi uns vídeos no YouTube. Não dava pra jogar. E o cara começava a girar. Mas, meu, assim, pelo menos eles tiveram iniciativa. Tá, o segundo agora é pra Sony. Um chutezinho. O Super Multiplay, que no caso era o Multitap da Sony. Qual você conectava 4 controles? Por aí. FIFA, Soccer, Grêmio Verde. Juventude Rosa. Tinha também a famosa pistola do Lethal Enforcers, da Konami, que vinha junto. Temos também o Sega Nomad, que já foi citado, que era um portátil que rodava cartuchos da Sega. Tinha o CDX, que no caso era o Mega Drive com Mega CD e um CD Player tudo junto. Não era, no caso, a culpada, era um meu CDX. Deus. E os mais famosos, né? 32X. O adaptador de Master System e o Sega CD. Quantos jogos tinha o Sega CD? O mais famoso é o Sonic CD. Não, eu queria saber uma coisa: o Sega CD 32X é 16 bits? Como é que é? Como acessório, ele não tem essa negócio de 16 bits. O Sega CD, ele é o Mega, só que em vez de ser em cartucho, ele é em CD. Então, música, som, e cabia muito mais coisa, animação. É a mesma coisa do TurboGrafx. Por exemplo, Final Fight 1 não rodava no Mega, né? E no Sega CD tinha a adaptação exata do arcade. Do arcade. Porque conseguia e tal. E o Sonic CD tem vídeo, tem música, tem som. O Sonic CD é o Sonic mais foda que os caras fizeram. Todo mundo fala bem desse jogo. E o 32X tem o quê? Qual jogos? O 32X elevava o poder do Mega Drive para 32 megabits. Sério isso? Sim. Ah, durou pouquíssimo. Não, durou pouquíssimo. Foi breve. Morreu o Vitor Bosch. Parecia o programa do SBT. Começava um dia e acabava no outro. É, uma pessoa olhou para o 32X e disse uma frase. A pessoa era Raul Júlia e a frase é Game Over. Não, o 32X saiu... Street Fighter, o filme saiu pro 32X, se não me engano. Olha ali, ó! É ali, ó! Por grande frase. Vamos citar, o 32X tem uns jogos clássicos que eram fodões. Colibri. Colibri. Que tu era um beija-flor, mas os gráficos na época era assim, era deleite total. Vocês lembram do jogo Virtual Racing, que a fita era gigante? A fita era gigante, então eu ia falar depois. Virtual Man 2, se não me engano, usa a mesma tecnologia do Virtual Racing. Mas é o jogo, o Grison tinha Virtual Racing. Ele tem um chip de processamento dentro do maior, jogo. Exatamente. Isso. Que as pessoas achavam o Star Fox bom naquela época. Aí veio esse Virtual Racing de Star Fox. Toma! Não, é ano. Star Fox é muito pior que o Virtual Racing. Muito pior, sabe? Não, mas é mesmo esse ano. Eu sei que mesmo existiu, só que o Virtual Racing tem mais coisa. Não, não, não. Brigadismo. Não, não, opa! Não, não é, velho. Eu também achei. Pistas. Porque eu vi o Virtual Racing no Fliperama. Aí quando eu tinha pra Mega, vai jogar. Eu tenho respeito pelo Star Fox, mas o Star Fox, o Super NES, é um cocô. Como é que as pessoas vão jogar aquilo? Um monte de polígono voando? Eu vou ter que concordar com... Eu só vou ter que usar 3D, cara. Um monte de polígono voando. Não, não, velho. Na época, o 3D era isso, né, cara? Os caras se funcionavam com o 3D. Mas tudo bem, é uma merda, velho. Claro, eu sabia, é, tem gente que na época via e era grave. Tudo bem, tu vai pra frente, tem profundidade, mas... Olha o primeiro Virtua Fighter, o 3D, um quadrado que não era merda. Voltando, e algumas lançadas no Brasil, só no Brasil, que temos? Acessórios? É. Não, esse tem que fazer. O cartucho, não. Com o cartucho do Bradesco, eu posso acessar a minha conta direto de casa. Cartucho do Bradesco. Não, mas o que é um cartucho da Bradesco? Tu pode acessar sua conta do Bradesco. No saldo. O vídeo está no post. Isso porque tu tinha a Sega Net. A Sega Net dava a opção da pessoa entrar na internet. Pelo Mega Drive. Sim, sim. Tinha teclado e mouse. É verdade. E nessa tinha o cartucho da Bradesco. Que tu podia acessar a tua conta do Bradesco. Mas o que tinha de bizarro no Brasil? O Show do Milhão. Show do Milhão. Bem lembrado. Como assim? Lançado em 2002. 2002. Pela Tectoy. E agora o Guitar Idol, que é o Guitar Hero no Mega Drive. Show, pra vocês terem noção da imortalidade do Mega no Brasil, ainda não saiu. Tá pra sair um Mega Drive novo com o Guitar Idol. Hotline. Tu lembra da Hotline Frajola? Ligava lá todo dia. Tinha Powerline, que era da Nintendo. É que tu pedia dia. Trabalhava lá, peraí. Eu trabalhava. Ó, vamos ser sinceros. O que é isso? Por favor. Explica pros boyzinhos do CS que é Hotline. Hotline. Numa época sem internet, como é que a gente fazia as coisas? Estava eu jogando Streets of Rage 2, aí eu não conseguia passar de um chefe. O que que eu fazia? Ligava pra Hotline. Alô, Hotline? Como eu faço? Eles davam todas as dicas, tudo bonitinho para qualquer... Coisa de perdedor, Nintendo não faz isso. Faz sentido. Power Line. Cala a boca! Cara, o problema... Vou falar a verdade. Eu vou te furar. Olha pra cá. Frajola, Hotline. Frajola, como é que eu faço pra vencer o Bison no Street Fighter? Oh, eu vou criar um acessório chamado Game Shark, aguarde. Mas é, a Frajola trabalhava na Hotline, com certeza. Pois é que tá, era a revista com dicas e a Hotline. Não, a Tectoy teve muito respeito. Sim, pela muito respeito. Merchandising violento na televisão. Uh-huh. Pois é, disso. Não só nos Estados Unidos. Na caixa do Mega assim, vinha, tipo, do lado Hotline, assim. Na pois caixa é, do Mega tinha isso aí. Pois sabe? É, cara. Mega! Só pra saber, então, jogos e empresas da Jesus! Sega. Pra vocês terem noção, o Mega Drive foi o videogame que mais fez sucesso da SEGA graças a estes jogos e os times. Vamos começar os jogos da SEGA. Golden Axe, o Fantasia, os Streets of Rage. Dificílimo. Fantasia difícil. Streets of Rage, feito a trilha sonora por Yuzo Koshiro. Que até hoje o cara é DJ. Mago. O mago da música. Mago da música. Ele é David Guetta. Echo the Dolphin, né? Comic Zone. E o Suzuki foi o cara, né, na série. Foi o cara. O cara fez muitos fliperamas e todas essas franquias veio pra quê? Pra Mega. Então tinha Afterburner, tinha Outrun. Exatamente, tinha, quase que exatamente do Flipper. Tipo, Afterburner era exatamente. Se a gente ficar citando todos os jogos, nós não vamos acabar o cast, tanto do Mega do Super NES. Não, pois é. Dando a pincelada. Mas você tá falando de Yu Suzuki, é um cara de respeito. Olha o Shenmue, por favor, né? E um jogo que eu tenho que citar, que foi o meu xodó, Ayrton Senna Super Monaco GP. clássico. Muito clássico. Bom, cara, tinha no final. Que o meu pai jogou do Super Mario pro GP2, velho. E tanto que, ó, o final do Mega Drive era Vector Man 2. Vector Man. Um dos últimos jogos. Isso na E3 em 97. E o último. Virtua Fighter 2. E o Comic Zone. Comic Zone. Que depois tá, aí. E alguns morreu. De outras produtoras. E o Sonic, né? O Sonic, pelo amor de Deus, Sega, né? Outros produtores, Electronic Arts com Rod Rush. Desculpa, os melhores Road Rush que tem, esses 3D são uma merda. Tá. SNK Samurai Shodown, que era a versão mais foda, que é do Super NES, mas não tinha o Earthquake. O Earthquake, exatamente. Mas tinha os uns e tal. Exatamente. Capcom com Street Fighter 2 Championship Edition Plus. Tanto que até tinha o Mortal 1, né? Que era bem melhor que o Super NES, porque tinha sangue, o som era melhor. O Midway. Som era melhor, como assim? Midway. Sim, com sangue, Mortal 1, 2, 3 e Ultimate. Tem o, pra lembrar o cast de terror, o Splatterhouse 2. Ah, que você claro, controlava o Jason. 1, 2 e 3, 2 e 3. Para lembrar o último cast... Battletoads and Double Dragon. Harry já fez jogo. Battletoads comum, né? Que é o e Battletoads. Harry já fez jogo pra Sega, cara. Konami com o Contra, que eu acho o melhor que tem. Bom, o Contra. Contra 2. Castlevania. O Shinobi. Bom, Shinobi não, o Shinobi da Sega. Shinobi, esse jogo de ninja aí, que era coisa da época, assim. Shinobi, Shadow Dancer. Essas coisas aí. É, era coisa da Sega. Sabe? Outros jogos que fizeram muito sucesso: Double Dragon, Ghosts in Ghosts. Isso aí é tudo arcade, né? Cara? Sim, né? Tudo arcade. Moonwalker, claro, no Michael Jackson. Moonwalker. E Phantasy Star 2. É, Phantasy Star era uau, né? Esse é pro Frajola. Lembrando... Tinha um Phantasy Star pra alugar na antiga... Tinha, cinta, The Master. Que era em português, né? Sim, é isso que eu ia citar agora. Phantasy Star, Shining Force, se não me engano também. Shining Force. É, e Tectoy mandava em português, hein? Um beijo, Tectoy. Sim, mandou bem, mandou bem. E claro, Cast of Illusion. Isso, Cast of Illusion, exatamente. Mônica no Castelo do Dragão. Ah, tinha muitos jogos, Chapolin. Além do, e claro, Sonic 1, 2, 3 e Knuckles. E o 3D, infelizmente. Não, esse aí não cita. 3D Spinball é meu pau de óculos. Jogos mais vendidos no Brasil: em quinto lugar, o Cast of Illusion. O quarto, o meu Super Mônaco GP. Em terceiro, Mortal Kombat 2. Ah. Em segundo, o Sonic 2. E primeiro, eu me surpreendi, Mortal Kombat 3. O mais vendido pra Mega Drive no Brasil. Dados retirados no site da Tectoy. O link está no post. É. Pois é. E agora, vocês podiam citar os jogos preferidos, um de cada um, né? Do Mega Drive. Não vou citar, senão vai acabar o cast. Não, um só, assim, um que tu... Que te marcou, assim, por favor, comece. Streets of Rage 2, primeiro jogo que eu tive, merece palmas. Todas as histórias do Rodrigo. Todas as histórias. Que deu Streets of Rage. Qualquer coisa que o Rodrigo começa a contar, ele mete Streets of Rage. Ah, e tava aí? Na rua ali, aí amarei o tênis, aí Streets of Rage 2. Aí eu vi o cara igual o Axel, aí eu vi o cara na porrada, aí tinha o Gaussian no outro lado da rua, mas enfim. Vai lá, Fuca. Cara, tipo, eu quando eu tive o Master, eu jogava o Sonic do Master. Quando eu comprei o meu Mega, que tinha o Sonic 2, foi uma coisa chorante. Cara, e o Vector Man, que é um jogo que eu não virei até hoje, fico triste por causa disso. Ó, deixa eu citar aqui, Fuca, eu ia citar também, Vector Man é jogão, gurizada, é jogão, tu, assim. Tu terminou dois gráfico também, que gráfico bom, esse. Jogo bom, música boa, é jogão. Pra jogar, tu jogou o Mega Drive? Ou tu... Bom, cara que não jogou nem Sonic, não... Não dá nem direito de falar. É, eu desisti do Mega Drive porque justamente não funcionava o Street of Rage no 1. Pra ter ideia, eu troquei o jogo X-Men, que tava com o Six, eu troquei pelo Mega Drive. Uma fita de Super NES por um Mega Drive. Negócio? Que nem eu que ganhei meu Mega Drive de graça. Meu primo disse, tá, pega e leva embora. Mas, tu jogou alguma coisa de Mega Drive aí? Tu quer citar algum jogo? Eu jogo uma puta paga, uma bichona Game Shark, só porque não tinha Game Shark no Mega, gayzão. Mas eu não buscava save dos outros depois de que... Isso foi depois do Mega. Então vale. Pra Jola, então, não quis sair nenhum jogo. Eu vou só citar o Mortal 2, porque foi o que mais joguei. Julie citou o Gunstar Heroes. Gunstar Heroes, mas tem vários outros. E citar um clássico de Cap Attack, né? Uma múmia. É. Jogo bom, né? É legal. Mega tinha muito jogo legal. Eu conhecia Mega... como o jogo da múmia. Pois é. Eu quero citar os dois jogos, assim, mesmo, o Sonic 3, eu joguei pra caralho, e com certeza o Streets of Rage 2, né, Yuzo Koshiro, Deus, e o resto é resto. Obrigado, Cid. Então a gente vai ver o top 20 aí do Screw Attack, que fizeram do Mega Drive aí, são todos must play. É verdade. Must play, certo? Must... Então agora a gente chega ao auge da supremacia 16-bits. Calma lá, Rodrigo, não fique bravo. Mas é lógico que estamos falando de Super Nintendo. Viva! Então vamos falar, né? Super Nintendo, por quê, né? Como o Matheus Kies. Por que Super Nintendo? Vocês sabiam que a Nintendo era uma empresa que tem mais de 200 anos? Agora 120 não. Anos, mês passado. O quê? 3 de setembro! Como assim? Que ela começou fazendo baralhos. Vocês querem que eu conte a história? Eu conto. Não. Basicamente, tá. O que foi? Ela construía brinquedos e tal, e ela viu esses negócios videogame louco aí e disse... Acho que eu vou meter ali, vou pôr uma ficha, né? Vou pôr uma ficha nesse jogo. Insert coin. Aí ela botou, criou o NES no Japão, um sucesso estrondoso. Lembrando que ela criou o NES na época do crash dos videogames. Tava tudo cagado, explodindo, 84. descendo e ela, vou fazer um videogame. Ela foi lá com o cu aberto e pode vir, ela disse. E não veio ninguém. Deu o cu e continuou macho, né? É isso aí. Muito macho. Essa aí é o macho de verdade. Aí criou o Nintendo, Supremacia Forever, né? A Sega e tal. Outras empresas tentavam, a Atari com mais potência. Pois é, tá. Porque o Crash de 84 não deixou mais ninguém fazer videogame. Porque todo mundo lançou depois do Atari, todo mundo lançou videogame. E daí 84 tinha tanta coisa, o mercado não tinha nem demanda. E aí ficou ruim. Daí todo mundo ficou assim, bah, parou videogame. Um pouco, né? Acho que videogame é o fim, que né? Acabou aqui. É o que tá acontecendo aqui. Hoje isso aí, cara. Os pessoal está dizendo. Esse que eu falei. Não. Mas enfim, isso, depois tipo do coisa, Crash, né? Daí todo mundo ficou meio, bah, lançar videogame, aí Nintendo veio e fazer o quê? Lançou o NES. É, no meio onde é que tava todo mundo de 4 e vaselina e tal, um litro de vaselina, e aí a Nintendo foi lá sem vaselina. Criou o Nintendinho, Supremacia Forever, outras empresas, a Atari tentou meter ficha 8-bits lá e tal, a Sega tentou Master System, que vocês conhecem por causa do Brasil, América do Sul, Europa, porque no resto é cocô. Alex Kidd, Miracle in the World. Aí fez lá e tal, e aí a Sega viu, mas me fodi com esse Master, mas o que faz? Hã? Como faz? Pois é, a Sega era arcade, né, então... É, aí ela pegou... Ela fez o Mega, e aí depois... Ela juntou os amigos, pera aí, rapazes, né... Vou pagar a bira, mas vamos ver aqui. Porque em vez da gente ficar tentando, vamos criar um melhor. Em vez de pôr num buraco, vamos pôr nos dois de uma vez. Delícia. Nos dois. Vamos fazer 16-bit. Explosão. Aí os caras, vá, vamos, não sei o que, criaram o Mega Drive. Come get some. E a Nintendo ainda vendendo, cagando dinheiro, ganhando dinheiro, Prince Money, e tal, ganhando dinheiro quando jogou com as franquias, Metroid, Zelda, Mario, Kirby, Madonna, todas. Só coisa ruim. Então aí a Nintendo tava ali, supremacia, mas ela viu, peraí, e o perigo começou a vir, o Mega começou a vender, começou a ir, começou a criar jogo, e a Nintendo começou a ter medo, vamos fazer o quê? Super NES. Pegou e meteu a potência. Saiu 2 anos depois do Mega Drive, com uma potência estúpida. No final de 1990 foi lançado no Japão o Super Famicom, né? Você sabe? Se tu não sabe, por favor, né? Que no Japão o Nintendinho é Famicom e tal. 21 de novembro de 1990. Ali, ó, a frajola. Complementando. Dois anos depois, hein? Do Mega. Em Estados Unidos, agosto de 91. 14 de agosto. O mesmo dia do Mega Drive, dois anos antes. E o... No Brasil, só saiu em dezembro de 93, 3 anos depois do Japão. É, lançado pela Playtronic, né? Que era a subdivisão da Gradiente. Olha, subdivisão da Gradiente, que era a mistura da Gradiente com a Estrela. Isso. Olha ali. Deixa eu citar, então, quando lançou o Super NES, a explosão que deu. Que, ó, vou dizer... Ele podia ter 256 cores simultâneas, na época era estúpido, né? Vamos citar. Mas a palheta de cores dele era de 32 mil cores. 32.768. Olha aí, ó, e o Mega quanto que era? Flawless Victory. Quanto que era o Mega? Fala aí. Tá, a potência do Mega era menor de cores. E ele tinha, o Super NES tinha efeito de rotação, zoom, transparência, que é o futuro hoje. E o controle tinha 8 botões. Matheus. Augusto, o controle do Super NES é ou não é o melhor controle que vocês já usaram? Anatomicamente. Não. Prefiro, anatomicamente sim, mas prefiro do Play por causa do direcional, porque do SNES é duro. O Six Pro Sul, com certeza, é bom. Concordo com o Six Pro Sul. Melhor que o do Mega. É verdade. O controle do Super NES tinha aqueles botões em cima, na época, Revolução e tal. Revolution. O Mega vinha com 3, né? Vamos lembrar. Quanto custa o Super NES? Quanto custava quando saiu o Super NES? Tem aí os preços? No Estados Unidos e Japão era em torno de $199. Só isso? E era vendido com Super Mario World. Oh, não, era de chorar. Que era a revolução, né? Pra quem viu Bros 3. Não, e isso aí era. Foi em 91, né? E vocês têm que se tocar que não tinha Sonic. É, o Sonic foi lançado em 91, 23 de junho. Foi depois. no aniversário do Julie de... É verdade. 6 anos. O Sonic foi lançado depois, né? Vamos lá. Deixa eu citar agora uma vaselina da Nintendo aqui, que o processador do Super NES, ele era de 3.57 MHz. Tá? Ele é variável, ele podia chegar de 1 a esse valor de 3.58. E o do Mega Drive, né? Meus chapas falando merda drive, que eu já não falo mais, porque tem um agora. Ele era de 7,67 MHz. Mas... Por isso a velocidade, por isso o Sonic saía fora da tela. É. Coisa que nunca ia poder acontecer no Super Nintendo. A Nintendo foi esperta que ela usou os slowdown que dava nos jogos pra ajudar. Porque eu lembro, por exemplo, no vários jogos, tu tava lá, tinha 30 inimigos, ficava devagar e tu conseguia passar. Porque se fosse rápido, tu nunca ia conseguir. É verdade. Então eles meio davam um jeitinho aí, uma vaselina. Resumindo, ajudava os gayzinhos a passar pelas partes difíceis do jogo. A dar beijinho, vaselina. Falavam que o Mega tinha melhor som, mas eu escutava aqueles Mega... Verdade. Não, mas acho que faltava a qualidade dos produtores, eu acho. Mas pois é, que eu ia dizer que põe Streets of Rage 2, olha o que põe Sonic. Escuta aquela música, Sonic, Streets of Rage 2. Aí tem que fazer um cast de música ainda, ele vai falar dessas coisas perfeitas. Com certeza. E põe, sei lá, o tema do Mario, claro que é clássico, o tema do Zelda. Sim, bonito e tudo. Mas tipo, o Mega não perde em nada, cara. Não, tem aí que tá. Isso é que eu ia falar. Sim, aí que tá, mas tem uns jogos que as produtoras foram porcas. Mortal Kombat é o exemplo. Aham. Uh-huh. Street Fighter. Fighter 2. O Mortal é um grande exemplo. O Sonic, cara, olha o que é o som daquilo lá. E é isso aí, né? Então era. Mas o Super NES, assim, se tu via em todos os jogos, a qualidade do som era melhor que o Mega, assim, em quantidade, assim. Mas nos jogos que os caras do Mega caprichavam, ficava muito mais foda. Vamos falar, né, o Super NES TV. Cara, o japonês, que era aquela coisa louca. Famicom, que é... Vocês podem olhar, é uma coisa louca, sem design total. Era um cartuchinho redondo, né? Isso. Por que Famicom? Family Computer. Saiu duas versões, né, Julie? Foi o primeiro? Saiu duas versões, né, Julie? Isso. O normal, clássico, grande, quadradão, que parecia uma caixa de sapato, né? Isso. E o Baby, que é o pequenininho, eu achei feio. Que saiu pra concorrer com o Mega Drive 3, que era bem mais barato e tal. Sempre na cor cinza. Eu acho isso. Que cinza e... Botões lilás. E lilás. Qual é violeta. O formato do o Famicom aí, a frente do Super Mario? Sim, ele é feio, que dó, ele parece um videogame de 8 bits. É, um quadrado, bem quadradão. Aí a foto dos Famicom. A gente vai pôr os links de todos os modelos, assim, de pelo menos uma fotinha de cada videogame, de cada modelo. O Rodrigo dando um beijo e tal, tendo momentos íntimos com o Mega. Você vai fazer esse ensaio. E outra coisa, quem lançou no Brasil foi a Playtronic, né? Isto. Que a gente falou da Hotline antes da Sega, né? E por que não falar da Powerline da Super NES? Claro, né? A Powerline mesmo esquemão, tu ligava, né? Vou confessar aqui, liguei pra Powerline. Ah, não. Uma vez... Perdi o respeito pelo Júlio. Zelda. Foi no Zelda. Naquela hora que tu tem que refletir com o escudo o poder do chefão. Como é que eu vou saber? A Link to the Past? E eu era grande. Ainda existe serviço? Não. Não, que pena. Tentei ligar outro dia. Sério? Pra ver se existia. Tá aí o número da Powerline, quem quiser ligar. Alguns acessórios bizarros do Super NES, alguma coisa escrota ou... Não, os acessórios, né? Mouse. Saiu justamente só pra jogar... Mario Painter. Mario Painter. Que merda, né? Mario Pênis. Que merda não, cara. Porque chegava quase a ser melhor que os programas que tinha pra computador na época. Ou tinha o negócio de criar música. Tinha... Sério mesmo? Clipper ou Vitor. Era o Mario Painter. Clipper ouvi falar. Teve a Super Scope. O Nintendinho tinha arminha. O Mega tinha arminha. Sim, o Super Nintendo tinha a bazuca. Mais ou menos é aquela do Resident Evil. Só que não fez sucesso, né, rapaziada? Ah. Tinha um jogo bom que tem, ótimo, que tu pode jogar com mouse. Isso é interessante, Super Nintendo. Que tu podia... usar o mouse ou a Super Scope. Esse que Rambo funciona... e o Terminator lá. Não, tem outros também. Tem o Yoshi Safari. Yoshi Safari. O jogo é meio em 3D que tu tá montado em cima do Yoshi e vai matando os caras. E é legal. Saiu isso aqui que eu não sabia. Que era o Super Game Boy. Que tu adaptava. Não sabia? Era meu sonho ter isso aí. Tu adaptava o cartucho de Mega de Game Boy pra jogar no NES. Sim, tu ia jogar aquela merda do Game Boy no NES. Que merda, você ficava colorido no Super NES. Quero ver imagens disso. Não, e ficava os jogos com as cores certinhas e tal, tipo Zelda, ficava com o Mario. Tá bom. Era, ó, nova tinha nova. O Multitap, esse aí tinha pra Super NES, que era compatível com os... Cópia. E aí ocuparam pros International, ocuparam pra vários jogos. Tinha muitos jogos que tinha, o Top Gear 3000. Ah, o... Satellaview! O Satellaview era um negócio que tu podia jogar online... por satélite, não era telefone, opa, serviço no Japão, tu podia baixar jogos, e tinha também o negócio de disquete do Super NES. Mas uma coisa que eu queria levantar aqui, o tópico, é... O Super NES hoje, como é que tá? É vendido no Brasil ainda? Qual que é a história dele? Lojas Colombo, ouvi falar. Sim, de novo. Porque eu sei que a Gradiente parou de distribuir o videogame em 2000, acho, né? O GameCube eles não pegaram. Não. Okay. A Nintendo cancelou a fabricação em 2004. A partir de 2004 ela parou a fabricação do Super NES. Durou até, né? Pois 14 é. Anos. Tanto que quem faz o Mega Drive hoje é Tectoy, né? As vendas dele chegou mais ou menos 50 milhões. Quem sabe o... Contra 26 milhões do Mega Drive. Agora eu vou completar aqui. O Super NES ele vendeu bem em todo o planeta. Menos nos Estados Unidos. Estados Unidos quem mandava era o Mega Drive. Por causa desse lance arcade, né? Mas enfim. Então, empresas e jogos do Super NES, né? Uma coisa que eu quero falar... Que o Mega Drive não teve, que aqui ninguém sabia, eu falei com o Julie. Exclusividade. Exclusividade. Por quê? Porque não. Não era bem exclusividade. Não, mas aí que tá. Como não era? Não, calma lá, calma lá, calma lá, calma, ó, o brabeza. Por que no NES as empresas evoluíram? Quem conhecia a Konami no NES? Quem conhecia, sei lá, Square, Rare? A Square. Quem conhecia Square? Essas coisas estavam tudo indo pro limbo. Calma. Tanto que Final Fantasy veio desse nome porque a Square ia pro saco. A Nintendo fez tanto away em cima disso que as empresas ficaram com medinho de ir pro Mega Drive fazer os jogos iguais do Super NES. Porque a Nintendo, eles tinham não tinha um contrato assim exclusivo. Só alguns jogos, claro. Mas o esquema era o seguinte. A Konami fez internet no Super Star Soccer pra Super NES e não fez pro Mega, porque a Nintendo não queria. Ela falava, não é que estão acima do contrato, eu não quero que tu faça pra Mega. E daí, as empresas tinham medo de ser chutadas pela Nintendo, porque a Nintendo era a maior de todas. E todo mundo tinha medo da Nintendo na época. Sim. Se vocês sabiam dessas histórias. Sim, isso eu também sabia. Tipo, porque a Nintendo era o auge, daí o Mega, eles não lançam jogo pro Mega, senão vocês vão pro saco. Por isso que tem tantos jogos assim no Super NES, muito mais jogos, né? Sim, né? Muito mais jogos, né? Sim, muito mais jogos. Então, alguns jogos, por favor, gurizada, jogos. Como o Rodrigo falou, alguns do Mega. O que o Super Nintendo tem de bom? Tá. Tudo. Deixa eu citar um. O primeiro que eu vou citar, pra dizer que esse aí foi o marco do Machado nos 16 bits, ó. Pá! Isso aqui é meu, é o Machado de Ouro. Eu tô mandando aqui, gurizada. Donkey Kong Country. Foi Donkey Kong Country que pegou e disse: Sega, e agora? E a Sega disse: vou sentar. Ela sentou. A Sega jogou, ela parou. Tanto que. Dica, ela descontinuou o Mega Drive em 97. Sim. A Sega. Não, só no Brasil que continuou. Pra se dedicar ao Saturno, né? E o Super Nintendo no Japão durou até 2004. Os jogos antes, né, do Donkey Kong, pra citar, o Mario World, né? Os Marios. Não, Mario é o melhor. O All Stars, né? Que pega ali a geral os ouro do NES. É o Mario Collection. Star Ocean. Ah, o Star Ocean saiu apenas no Japão, no fim da carreira do Super NES. Isso aí foi. Mas ele revolucionava, porque ele apresentava várias vozes digitalizadas... Ouviu falar aí, Rodrigo? É. Vozes digitalizadas são do Mega Drive, aonde? Sim, sim. Hã? Sim, verdade. E uma coisa que só tinha nos 32 verdade. Bits, pago pau assim como Tales of Phantasia. O Tales of Phantasy também tinha voz. Também pena voz. Que não lançaram nos Estados Unidos, né? Porque o Tales of Phantasia tinha uma música cantada na entrada. Verdade. Até o Final Fantasy VI tem aquela musiquinha da ópera, né, que fez o Huawei na época. Ah, é verdade. Né? Era muita coisa pro Super NES, sabe? Muito, qualquer muito coisa, jogo. Você joga os remakes como feitos para o PSP. Antes de chegar no Donkey Kong, a gente tinha um jogo chamado Star Fox, com um chip chamado FX. O que é Super FX? Super FX era um chip a mais no cartucho. E dava esse poder 3D para o Super Nintendo. Na época era a coisa mais foda que tinha, quase praticamente, né? Que tu podia ter em casa, né? Saíram três jogos. Star Fox, Stunt Race FX e o Vortex, né? E tu meio que virava um robô, né? Era isso aí? Uma nave robô, Vortex. Esse chip chegava a melhorar 3/4 do jogo. Vamos citar os chips, então. O Super Nintendo tem vários chips. Tá, tem o Super FX2. Que tava em Doom. E peraí, vamos abrir outro jogo. Para. Isso aí. Yoshi's Island. Ou Yoshi's Island. Que tinha o Super FX2 que dava aquele gráfico. Aquele gráfico foda. Aquele gráfico que parecia giz de cera, pintado. A primeira vez que eu fui lá é a coisa mais bonita do mundo, velho. Pô, até hoje é referência. A emoção que o Nado teve, que eu sempre cito, do Donkey Kong, eu tive com Yoshi's Island 2. Eu olhava aquilo lá. Meu, é o jogo mais gay que ninguém fala que é gay do mundo. Deixa eu citar do Donkey Kong, então. O lance é assim, ó. A Rare tava desaparecida desde o Battletoads, né? Deu todo o lance do Battletoads ali, explosão. Aí ela voltou com o Donkey Kong Country, que é esse gráfico aí, fodão, que chamava a mãe de todo mundo e tal, que é o ACM, que ela projetou nos computadores da Silicon Graphics pro Super NES. Tipo, ela já, desde o início, eu vou fazer isso aqui pra aparecer tecnologia no Super NES. Tecnologia do Super NES, pois é. Né? Aí que ela depois ela pensou no Killer the Arcade, blá blá blá. Ela foi pensando no Super NES. E como a Nintendo disse, deixa eu ver o que tu tá fazendo, cara. Aí os caras da Rare, venham aqui, tá? Falaram junto, porque eles são gêmeos. Aí, deixa eu ver o que tá fazendo. Eles mostraram a potência que estavam fazendo ali. Madonna, eu vou te dar um personagem meu pra te fazer. Tal Donkey Kong. Esquecido que ele era o vilão do Mario do Nintendinho. Sim, né? Esquecido. Do Mario do Nintendinho, não. Do Donkey Kong. O macaco louco lá, né? Era um macaco, um jogo que era esquecido. Eles deu... Eu tenho essa franquia aqui, ó. Toma. Top. A Rare deu um beijo na boca da Nintendo e disse, vou te dar a bunda. Não deu nada. E voltar macho. A Nintendo ficou de 4 e disse, faça um jogo que vocês sabem fazer jogo foda pra nós. E toma caco, eles, tá. E o Donkey Kong Country, músicas excelentes, gráficos excelentes, jogabilidade excelente. Bananas voando excelentes. Não, chegando. Ela representou a natureza espetacular. É verdade. Isso aí que eu queria falar. Natureza, a cor da... No outro cast, esqueci. A cor desse jogo. A cor do jogo é muito linda. Tu olhava a terra. Era terra. As folhas eram folhas. Não era, isso aí era pra ser uma folha. Era, sabe? Foda. Ronda uma lenda dos videogames, né? Voltando, escutem o nosso cast de lendas. Que quando lançaram o Super NES, o negócio era pra ser tão foda, tão estrondoso, que tinha uma lenda que a Yakuza ia roubar um navio que tinha o carregamento do Super NES nos Estados Unidos pra vender no mercado negro, de tão bom que ia ser. Eu vi comentário, lenda, que aquele tubarão que salta no De Volta para o Futuro 2. É do Game Shark. É do Game Shark. Foi ali que começou o Game Shark. Foi feito com o chip gráfico do Super NES. Ele queria pegar o Michael J. Fox, porque o Michael J. Fox usava muito Game Shark, sabe? Não, é que ele jogava Mega Drive. Não, tem outros chips, né? Eu vou citar um clássico só aqui, Frajola. SA-1. Que esse aí é do Mario RPG, né? Eu vou citar aqui o especial, né? Que é o SDD-1 pro Street Fighter Alpha 2. Star Ocean. E Star Ocean. Opa! Que fazia rodar Street Fighter Alpha 2 no Super NES. Camadora 2, meu. Isso é muito lembro. Foda, meu. Muito. Cara, no Super NES. Fica a dica, né, Rodrigo? Essa hora aí, a Sega já tava pensando no Saturno. É. Ela já tinha largado. Quem quer, bro? Projeto Dolphin, velho. Julie, eu quero deixar um recado assim, ó. Eu sou fã do Mega, mas eu nunca chutei o Super Mega, tá? Não, o Rodrigo vivia lá em casa jogando Top Gear, né? Às vezes tinha que esconder o videogame. Vamos citar uns jogos Super NES. Então, os clássicos do Super NES. F-Zero. Chrono Trigger. Final Super Fantasy, o 3, o 4, o 5. Super Metroid. O 6. O Street Fighter. O Alpha 2. Sempre superior. Os Donkey Kong. Todos Mario Kart. Super Punch Out. Mega Man X. Mega Man X. Os Mega Man, né? Top Gear. Super Mario RPG. Dragon Quest. F-Zero. Star Ocean. O jogo do Pateta. Super Metroid. Mortal Kombat. Street Fighter. Super Campeonato Kombat. Brasileiro 96. Golaço. Ronaldinho Soccer. Killer Instinct. Jogos do X-Men. Cara, eu tenho fodas. Ah, vamos esquecer certo de muitos jogos. Eu esqueci o nome. Eu achava. Enfim, são muitos jogos. Muitos jogos. Os preferidos da gurizada seriam, já que a gente falou antes do Mega, do NES, o Super NES. Super Mario All Stars, Mario Kart. Meu set list é Top Gear e o Ultimate Mortal 3. Joguei muito. E Chrono Trigger, por favor, né? Eu não joguei na época, descobri não faz tempo, foi lá 99. O Chrono Trigger, o Final Fantasy VI, com certeza, não, né? Um dos melhores. Sonho, né? E com certeza o Mario World. Pra Jola. Cara, eu virei Super Metroid no máximo, tudo 100%. Pra mim, Sega Mega Man X, assim, tipo, o melhor jogo 2D do mundo, chuta a bunda do resto. International, Top Gear 2, que é um dos melhores jogos de corrida já feito. Muito bom! Obrigado, Fuca, eu sou fã do Top Gear 2. Muita gente é fã do 1, eu sou do 2. Eu sou do Rock and Roll Race. Rock and Roll Race. Foi ali que eu comecei a gostar de Rock and Roll Race. Pena, né, que a gente tava falando 16 bits, da Sega foi pro saco, né, com o Dreamcast. A Nintendo virou o que é isso hoje, alguns gostam, alguns não gostam, né. Eu gostaria de ter um Wii, sinceramente, pra jogar com a galera. Gostar de um Wii que ia ter, mano. Mas não dá, sabe? Quer jogar hardcore, joga Xbox 360. Ou o mais fácil no... Eu fico triste com a evolução que os videogames seguiram. E o que eles não gostam assim. Do PlayStation 3, né? Não, não só pela Nintendo, mas porque hoje em dia é uma coisa diferente da época dos 16 bits. Não sei, aquela olha, época tinha mais capricho, né? Era mais caprichado. Pois é, não, não é, acho que... Não, hoje em dia também é caprichado. O problema é que muitos ficam na nostalgia. Muito bom. Eu falei esse dia com o Rodrigo, né? Nós tava comentando isso, até vou pôr aqui no game que é importante. Muita gente, não jogo mais tanto quanto jogava uma vez. Isso é verdade. Talvez eu tinha mais tempo. Não é isso, cara. Os jogos estão cada vez melhores. Tem cada jogo bom saindo agora. Cara, tem só um jogo bom. O pessoal fica muito, eu queria jogar Sonic 2D. E eu outra, sei que a gente quer, mas... Falta nem... tempo, aí a Nintendo e a Sony fizeram os portáteis, né? Pra suprir essa por necessidade. Por isso que o portátil vende tanto hoje lá no Japão. Por isso, porque... E tem mais RPG que é Next Generation. Porque a geração nostalgia vive de portátil. É verdade, cara. Isso é verdade. Por isso que o Xbox tem RPG, Star Ocean 4. E por que não vende? É. O pessoal, o Japão não gosta de RPG, não é isso. É que o pessoal tá vivendo tempo, no passado. O pessoal que jogava Star Ocean 1 no Super NES não consegue jogar mais. Joga no PSP agora. No PSP. Aí que tá, mano. Eu, por exemplo... pegar o trem pra ir trabalhar no por isso dedo, que sabe? Muitos aqui amam os 16 bits, como nós, né? Com certeza. Nós jogava, passava tarde jogando Killer no Frajola. Mas é isso, né? Então... 16 bits ainda vive. Um dia a gente vai fazer um cast de músicas. E eu tô falando, vai ser só música 16 bits que vai aparecer. É o que mais o pessoal lembra. Esquece. E só pra ressaltar do 16 bits. É tão bom que muito jogo é feito remake. Por exemplo, os portáteis só são remake. Mega Man X1, Star Ocean, Tales of Fantasia. Isso eu acho que é porque também, porque é nostalgia. E porque também o pessoal não tem mais muita vontade de criar coisa nova pra portátil. Eu até não acho que é isso aí. Eu acho que tá faltando um negócio misterioso, né? Um negócio quase místico que é aquele quê que falta. Aquele negocinho assim que Resident tem, que Silent Hill tem, que tem, cara, sai 500 jogos e dois, três que se destacam ali. No super, na época do Super NES, do Mega, saía 50 jogos, 25 eram bons. Pois é que tá, gênios do passado. Eu acho que o lance do 16-bits, da nostalgia até de quem é antes dos 16-bits, que eu lembro que meu irmão via jogar, é bom mesmo, era tal, que era do Nintendinho, sabe, que era do Master. Mesma coisa que a gente faz hoje em dia com a gurizada do leite com pera. Eu acho que talvez seja a imaginação. Porque vamos interpretar Silent Hill, Resident Evil. Mexe com a tua cabeça, tu não sabe o que tem ali. Ou até os Final Fantasy mais novo, que tu não sabe o que vai acontecer a primeira vez que tu joga. Nos 6 bits tinha muito disso aí. Tá, o Donkey Kong era aqueles gráficos coisa, mas tu não sabia o que era, sabe? Porque tu não tinha tanta informação. Tipo assim, tu imaginava que nem, bah, aqui tem fase d'água, bah, eles podiam fazer uma fase, tipo, nas nuvens, no deserto. Tu tava jogando o jogo, bah, que jogo bom, aí tinha a próxima fase, era nas nuvens, tipo, bah! Isso eu tinha no Sonic. Quando eu joguei a Sandopoli Zone no Knuckles, tá louco. Mas aí que tá. O que tem hoje, cara? O problema é que o pessoal, eu acho, minha opinião, o pessoal é cabeça dura e vive no passado. É isso. Eu acho que não é isso. Eu acho que é a imaginação, né? Naquela época a fase nem era tão boa, nem era tão bem feita. Mas era a nossa cabeça que montava um negócio que, bah, era genial, sabe? Eles têm aquela ideia de que o antigo é melhor. Faz só isso. Não são deles todos, são muita gente. Muita gente e pra várias coisas. Pra música também é isso. Eu fui assim até eu pegar o PC e pegar muito jogo e virar mesmo. Eu, por exemplo, tinha uma imagem, tipo, uns anos atrás, pouco, tá? Uns 2, 3 anos atrás, que as músicas antigas eram o que era melhor, que as coisas de hoje nada prestava. E eu, hoje em dia, aparentemente, tem muita coisa boa hoje, sabe? Coisa boa. Só que é outro estilo. Eu vou dizer pra você, vou confessar. Eu jogo Game Boy Advance, né? O modelo 1 que eu comprei de Frajola e Diogo. Eu jogo aquele jogo 2D, aquelas coisas caprichadas, e eu jogo. Não, é isso aqui. Cara, o que é o Mega Man? Eu me sinto. Game Boy Advance. Eu me sinto jogando aquilo lá. É isso aqui que pra mim é videogame, sabe? Apesar de jogar o New Super Mario Bros, que a 3D é fodão, sei lá, coisa da minha cabeça. Quem sabe a próxima geração seja diferente. É uma coisa difícil de explicar, né? É, aí que tá. Eu acho que essa época dos bits tinha isso é aí. É que assim também, saca? Eles no início do 32. Procurar, tipo, no PlayStation 3, no Xbox 360, eles tendo procurar o Super Mario World e tu não vai achar, saca? Não, sei. É a mesma coisa, tipo, pra música, os caras querem ouvir Pink Floyd hoje. Não existe mais Pink Floyd hoje, tipo, nem banda parecida com isso, saca? É outro mundo, é outra coisa. É outra geração. É outra coisa, não adianta, saca? Não adianta. Tu não por vai isso que muitos vivem 16 bits e muitos jogam ainda hoje. Agora a SEGA vai relançar, agora eles vão fazer um novo Sonic 2D pra tentar puxar. Eu acho mais uma bobagem isso aí, saca? Pra tentar puxar os caras de volta. A gente quer o Sonic 2D, claro. Tudo bem. Esses Sonics Ultimate é uma bosta, mas não podemos depender só disso. Claro, saca? Que não. Isso é verdade. Tem tanto jogo bom aí, tanta coisa boa, a gente fala mal do Gears of War, mas jogamos, saca? Pega assim como eu falo mal do Counter Strike. que adora o Half-Life, tipo, é a mesma engine, saca? Engine. É o mesmo jogo. É um jogo igual, só muda os personagens, saca? O que concluímos do cast? Acabamos loucos. É, acabamos loucos. Discutindo várias coisas que 16 bits causam, né? 16 BPS em nossos corações, 16 mil. Pois é, né? A geração nova que ouve aí, que escutou esse cast, fala. O que você acha do passado? É que nem nós, é nostalgia? Se alguém meter assim, minha opinião é conjunto vazio, vai apanhar. Top 20 do Super NES, Screw Attack também tá aí no link do post. Por favor, o top 20 Mega Drive, o top 20 Super NES. E só pra dissertar o final assim, ó. Pra mim, a conclusão de cada um, quem é o melhor? Pra mim, eu gosto do Mega. Eu não tenho como dizer que o Super NES ou o Mega é melhor. Tem os dois em casa e acabou. É, eu ia dizer, defenda um, defenda outro, seja esperto e tenha os dois. Isso aí. Faz como eu. Isso aí. Nem eu. Como diz um filósofo do Rio de Janeiro, beijo na boca é coisa do passado. A onda, agora a onda é namorar pelado. Claro, a gente tem saudade do beijo na boca, né? Então vamos acabar este cast especial 16 bits, o Dreamcast número 16. Espero que vocês tenham gostado aí, deixem seus comentários, é claro. Lágrimas correndo durante... Olhem nossa lista no Playfire, Fucas, Frajolas. Olhem a lista no Playfire, todo mundo aqui. Vocês vão ver que é só que reina 16 bits. É, pra mim não... Eu ainda não sou bem, não atualizei. Mas tá lá, tem, né? Sempre tem 16 sempre bits. Tem. Claro. Então é isso, né? Até o próximo Dreamcast, 17º. É isso, né? O que será o 17º Dreamcast? Esperem e verão. Então é isso. Até mais, até o próximo. Valeu. Isso aí.